aos 10 anos, dedilhando um violão. Entregaram-me uma bíblia e um crucifixo. Na véspera do falecimento da minha irmã, assim ao partir sabia que nada perdia. Mas ao ler-te, forjaste esta areia em verdade, revelando-me as intenções dos homens. Desde as lajes verdes da Escócia até as colinas ardentes de Nevada, adolescente quis ser jesuíta e cantar-te. Não conheço o mundo, disse meu pai, e esgotei um a um seus prazeres, desmascarando sua banalidade nos antiquíssimos reinos da Ásia. Fazes de mim palavra, testemunho da invencibilidade do amor e da verdade, sobre filosofias egoístas presunçosas. Ajudei demônios de bom coração e prelados de intenções perversas, e nas universidades me preservas, corrigindo como mestre seus erros. Esgotei um a um seus prazeres, desmascarando sua banalidade nos antiquíssimos reinos da Ásia. Fazes de mim palavra, testemunho da invencibilidade do amor e da verdade, sobre filosofias egoístas presunçosas. Ajudei demônios de bom coração e prelados de intenções perversas, e nas universidades me preservas, corrigindo como mestre seus erros. Do amor e da verdade, sobre filosofias egoístas presunçosas.